11h20 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e você está acompanhando essa realização desse Black Friday, essa promoção aí surgida nos Estados Unidos que ganhou a adesão de parte do comércio brasileiro. Várias lojas virtuais na internet fazendo promoções, também no comércio físico aqui em Foz do Iguaçu, temos inúmeros estabelecimentos aderindo a esta promoção. E como é um assunto que gera dúvidas ao consumidor, eu vou conversar agora com o Sérgio Barros da Silva, ele que é diretor do Procon aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Guilherme. O que podemos orientar aos consumidores aqui de Foz com relação a esta promoção Black Friday? Algum cuidado adicional? É, perfeitamente, Guilherme. Eu acho que antes de tudo, o consumidor deve pesquisar o preço, né? Pesquisar preço e evitar comprar produto por impulso, né? Então, o Procon do Paraná, do Brasil, já constatou que teve empresas, né, que subiu um preço no dia anterior e no dia do Black Friday, né, deu um desconto aí, e isso não foi significativo para o consumidor. Na verdade, o consumidor pesquisando o preço numa loja e pesquisando uma outra loja concorrente, ele vai perceber que esse desconto, na verdade, não foi um desconto, né? Foi uma maquiagem de desconto. Então, acho que o principal, o consumidor tem que estar atento, principalmente para pesquisar preço e evitar comprar apenas por impulso. Ou seja, se ele tem três televisão em casa e vai comprar mais uma, nem que seja barato, ou uma calça jeans, ele vai comprar, nem que seja barato, mas ele não vai usar, ou seja, ele vai comprar e não vai servir para ele, né? Pois aí, eu estou observando agora que você tocou nessa questão do preço, é realmente curioso. Inclusive, uma imagem que está circulando aqui nas redes sociais, não está identificado qual estabelecimento comercial é, mas mostra ali que, por exemplo, a promoção é de R$ 3,97 no dia anterior para R$ 13,98 no dia de hoje. Ou seja, não tem promoção nenhuma. É claro que é um erro na etiqueta que o pessoal das redes sociais não perdoou. Mas, enfim, vale a pena fazer esse acompanhamento. Vocês, inclusive, já receberam algum tipo de denúncia ao longo do dia de hoje? Hoje ainda não recebemos nenhum tipo de denúncia, Guilherme. Nós estamos aqui a posto, né? Estamos atentos, né? E outra coisa, a gente avisa a todo consumidor de que compre de preferência aqui no Brasil, né? Nas lojas conhecidas aqui no Brasil, né? Até porque compra, pede nota fiscal direitinho, depois de pesquisar. E caso dê algum problema, né? Experimente aquilo que ele comprou, né? Que ele tem 30 dias para fazer a troca, né? Quando é bem não durável, né? Mas experimente, né? Na hora, testa o aparelho, testa aquilo que ele foi comprar, né? E para depois, se ele der algum problema, ele pode reclamar no Procon. Se ele comprar na Argentina, em outro país, no Paraguai e tal, o Procon não alcança, né? Porque não é território nacional. Então, ele tem que ter mais cuidado ainda, né? Apesar que a gente aconselha para comprar nas lojas aqui do Brasil, né? Para que, se tiver algum problema, o Procon pode ajudar, pode marcar audiência, pode intermediar essa situação. Nesse tipo de promoção como o Black Friday, como é que fica até a questão das trocas? As lojas, elas podem colocar alguma condição específica de não devolução do produto ou algo no gênero? Como é que funciona essa relação entre lojista e consumidor? Se o consumidor, ele tem que experimentar, né? E se a troca for aparente, se o defeito for aparente e tal, ele tem que já perceber na hora. Mas se o defeito for oculto, se tratar de bem não durável, ele tem até 30 dias ainda para fazer essa troca. E se for se tratar de bem durável, automóvel, a maioria dos bens que são duráveis, né? Aí ele tem até 90 dias para fazer essa reclamação, para fazer essa troca, para procurar fornecedor, a loja, e caso não seja atendido, procurar aqui o Procon. Agora estamos entrando também no período de fim de ano aqui em Foz do Iguaçu, período em que aumentam as compras, enfim, aumenta a movimentação comercial na cidade. O Procon está preparando algum esquema especial para este fim de ano, alguma pesquisa, algo para orientar e auxiliar o consumidor na decisão para as compras de fim de ano? E o que a gente sempre orienta, né, Guilherme, é que não pode comprar por impulso, né? E também pesquisar, né? Porque as lojas vão fazer as promoções e chega o final de ano, é época de fazer presente, todo mundo tá em paz, tá tranquilo, tá feliz, né? E é hora de presentear os amigos, parentes e tal, e acaba às vezes comprando a mais do que deve, ou comprando aquilo que além das suas posses, né? E depois às vezes fica o ano todo, do ano seguinte, aí pagando dívida, né? Então, tem que ter um cuidado especial, né? Até o comércio também não quer isso, né? Que a pessoa compre demasiadamente e depois fique aí sem condições de pagamento, sem condições de pagar, né? Um alerta também com relação às mensagens, né? Até o ouvinte Jonas lembra aqui que muitas lojas insistem em promoções do tipo compre agora e pague depois do carnaval. O carnaval já está praticamente aí, né? É, o carnaval está praticamente aí, né? Uma coisa que acontece muito também é nas compras que a gente avisa é compra por internet, né? Se a televisão, o preço mínimo, por exemplo, custa R$1.000, aí um site desconhecido, aí ele tem que checar esse site também, se tem razão social, se tem CNPJ, identificação da loja, né? Então a pessoa vai e compra. Mas o preço mínimo da televisão na fábrica é R$1.000, aí ele vende por R$700 e deposita esse valor, com certeza é um site, digamos assim, pirata, né? Um site, ele nunca vai receber esse produto, né? Porque não tem condições, né? Tem coisa que não tem cabimento, né? Uma promoção exagerada dessa não tem cabimento. Então ele tem que pesquisar o site, não fazer compra em lan house, por quê? Porque permite, a segurança é mínima, né? Em lan house, permite o roubo de senhas, dados do cartão de crédito, né? Porque falta uma proteção ali no sistema, né? Então, comprar por internet também tem que ter um certo cuidado, né? Com certeza, não apenas compras na internet, mas enfim, compras como um todo, realmente ter bastante cuidado. Sérgio, para quem quer outras informações, para quem quer também entrar em contato, quem precisar entrar em contato com o Procon, como é que funciona o horário de atendimento do Procon aqui em Foz do Iguaçu e também opções aí de contato por telefone, como é que funciona? O nosso horário aqui nós abrimos às 8h30, né, de segunda a sexta, 8h30, fechamos meio-dia, abrimos 1h30, né, 13h30 e fechamos às 17h, né, na Avenida Brasil, 1172, no centro, né. E tem os telefones também, 0800 1520, né, e nós estamos localizados aqui na Avenida Brasil, aqui próximo aqui do centro, aqui no Bradesco, aqui próximo. É fácil de encontrar também. Conversei com o Sérgio Barros da Silva, diretor do Procon aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Obrigado a você e obrigado também a todos os ouvintes aí da Rádio CBN, Guilherme.